Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós entraremos de cabeça na Terra-média e vamos falar de tudo que acontece lá, só que da nossa forma zoeirística, né? Usando as palavras aí bem parecidas com as do Mug, né? Sem muita enrolação, eu sou o Flávio Kibaí. Se você não passa, não venha despassar os passadores. Oh, meu Deus. Hã? Olha, tô... Eu realmente espero que isso faça sentido em algum momento, mas ok. Quem entendedor entenderá. Okay. Só você, pelo jeito. É só tu. Você vivendo agora, seu agora quando for editar, a pessoa que editar usa essa risada antes e pronto, tá tudo certo. Não. Eu sou Fernanda Fofonca e tudo começou com uma música. Qual música? Tá a que você quer copiar. Tá osso. E queria gravar um podcast sobre Silmarillion e nem sabe o que eu tô falando. Nossa, mano, na cara. Não, disfarça. Turn down. Disfarça, estou bem, gente, eu não tô legal pra gravar, mas bora. Nem fui eu dessa vez. Dobby vai se castigar por esse erro, ok. Dobby vai ser castigado. Eu sou a Adri e... Marotos são os hobbits que sabem viver a vida do jeito mais de boísta possível. É, até o mago filha da puta vir e caga tudo, exatamente. Né? Toda... Sempre. Malditos magos filha da puta. Sempre culpa deles. Aqui é o Cabeça e a melhor coisa das adaptações do Hobbit é o Tranduil Diva. Nem Tolkien pensou assim. Disso não existe questionamento será algum. Será que ele achou? Será que um dia ele achou que ia ser assim? Que esse personagem tomaria essas proporções? Eu acho que é mais uma questão do ator do que da história em si. Não, mas deram liberdade e ele falou, vou fazer um elfo diva e foda-se. Eu vou ganhar o carinho do público, né? Porque ele ganhou. É. Porque pra algumas pessoas, vulgo eu, foi basicamente a única coisa que salvou dos filmes. Mas ok. Deixa pra plantar a treza depois. Começar, eu queria que a Fer, que é nossa especialista tolkienística, ou não, nos falasse um pouquinho sobre a Terra-média em si, né? Antes da gente começar a zoeira propriamente dita. Detalhe que eu não coloquei isso na pauta, então ela vai ter que falar do que ela sabe. Olha só que legal. De improviso. Assim fica realmente real. Tudo começou com Eru. Começou a improvisar lá uma música. Essa música foi criando forma. Até que começou a criar um círculo, né? Um negócio que é os princípios primórdios da Terra-média. E a partir dali veio também os arcanjos. Desculpa. Não arcanjos, não. Os Valar, né? Valar. É meio semelhante, né? Tipo, a gente tem lá o Melkor, né? Que poderíamos comparar com Lúcifer, que era um Valar primordial, mas ficou com inveja da cantoria e ele queria, na cabeça dele, ele queria criar o próprio mundo e ter a sua própria criação, apesar de não compreender que tudo que ele fazia, toda a música que ele produzia, vinha de Eru. Ele se voltou, então, o objetivo dele era, em contrapartida a todos os seus irmãos, semear a escuridão, né, na Terra-média, E assim, enfim, se formou esse lugar bacana, de gente legal, né, super, super simpático. De gente zoeira, né? Pra ilustrar essa parada da música, imagina só que todo mundo tá tocando uma sinfonia e alguém não gosta muito do que tá tocando, resolve tocar sua própria música e tenta enfiar um funk ostentação no meio da sinfonia. Foi basicamente o que o Melkor tentou fazer, e obviamente não deu certo. Então você tá falando, peraí, que o Melkor é tipo a Regina Casé, é isso? Não. Eu imagino mais o sentido. Os outros Valar, eles são uma orquestra sinfônica e o Melkor não queria tocar aquela coisa bela, bonita, calma. Ele queria tocar um rock pesado, entendeu? Não funk, não é funk. Ele queria tocar um rock pesado, mas ninguém tava muito afim de acompanhar ele. E ele foi lá e ligou o foda-se e tocou o rock pesado dele, com a gritaria, com aquelas coisas meio obscuras, entendeu? É assim, é nesse sentido. Enquanto os outros tentavam abafar ele com o som da sinfonia, aquela coisa organizada, assim, super bem harmoniosa, né? Cada nota tocada com perfeição. Ele ligou a guitarra dele no amplificador ao máximo e queria tacar o 40 distorções diferentes. Eu sou fã dele, confesso. O que é interessante é que, assim, a Terra-média começou com uma música. E com sons distoantes, cada um dos Valar, embora Eru ele tenha iniciado, dentro de cada Valar havia a essência do Eru. Embora eles tenham criado as suas próprias partes da melodia, tinha dentro deles a essência de Eru ali. Então é muito bizarro, porque alguém criou os elfos, né? O cara lá que tava cansado, queria criar suas próprias raças, criou os anões, mas foi repreendido, porque na verdade os elfos deveriam ter sido criados primeiros, e por isso que eles ficaram pequenos. Enfim, é uma orquestra sinfônica com um cara que não gosta muito disso. É uma treta louca. É uma treta louca. Todo mundo acha que o Sauron é fodão. Ah, o Sauron, né? Aquele olho que tudo vê. Que é Sauron, que nada. Agora vai falar com o Melkor. Vai. Fala lá com o Melkor, nosso querido Melkor. Vai. E a partir daí... Ele é simpatia. Simpatia. E a partir daí, se sucederam, assim, uma série de traições e de momentos de tentaram perdoar o Melkor, mas obviamente ele puxou o tapete de todo mundo, teve toda... Ele destruiu a morada, coisas muito importantes da morada dos Valar. A verdade é que, assim, o Melkor, ele, sendo um dos Valar mais poderoso, ele por muito tempo, ele influenciou os povos que viviam na Terra-média, ele tinha toda uma horda de seguidores, e ele tocou o terror por muito tempo. As primeiras eras foram todas, assim, dá pra resumir como Melkor, ou, com o nome mais bonito dele, Morgoth, fez alguma merda, cabe a nós tentar consertar a merda que ele fez. Claro que às vezes os povos faziam merdas por si só e brigavam por si só, eles não precisavam tanto de tanta ajuda externa assim, mas quem era o plantador de treta oficial mesmo era o Morgoth. Tanto é que, em um certo momento, o nome original dele, Melkor, ele parou de ser pronunciado porque ele não era mais digno daquele nome e usava o Morgoth, que era tipo o nome do... Eu não lembro o que significa, mas basicamente diz, esse é um cara malvado, não deem atenção pra ele, não confiem nele. É isso aí. Detalhe, mas... a parte da história que a gente de fato conhece é já lá no fim dos tempos, onde já o negócio já tá em decadência. Quer dizer, o período glorioso, né? O período de Gondolin, Valinor, esses lugares mais legais que tinha na Terra-média, a gente não conhece. A gente só pegou a era já xoxa lá, com o Sauron, com a galera meio que já, os elfos já indo embora. Não, peraí, você tá falando que o Tranduil e o Gandalf são xoxos, é isso? Perto dos outros? Deixe-me te falar de um cara chamado Finor. Esse cara... Muita gente considera ele um tremendo de um babaca, e eu não desmereço as pessoas que consideram assim, mas o fato é que ele foi um dos elfos mais poderosos que já existiu, e foi justamente pelo excesso de poder dele que ele acabou estragando muita coisa que veio depois dele. O que a gente, resumindo tudo que foi dito, a história toda começa praticamente como um livro religioso. Se você vê o mito de criação da Terra-média e dos Caramba 4, você vai pensar, nossa, isso poderia estar na Bíblia, e seria mais legal do que a criação da Bíblia, porque ia levar mais tempo e ia ser mais maneiro. É parecido, mas não é bem isso, e temos deuses e temos pessoas zoando rolê alheio. É, dá pra resumir assim. Thank you. Mas viajando pra era atual, vamos dizer assim, né? Porque ela também não é mais tão atual. Eu quero que vocês falem, principalmente você, cabeça, que você não falou nada ainda, do que tem na Terra-média. O que tem na Terra-média? Mato. Cara, é isso que ia falar, muitas montanhas e montanhas e caminho e floresta, né? E magos. E principalmente magos, filhas da puta, porque... A gente já chegou no consenso, magos, na verdade, só tinha, né? Cinco, né? Então não tinha muitos magos. Ah, mas era um que era filho da puta. Mas os poucos que tem... Não, mas os poucos que tem é o que faz a porra quem toda. Quem que se salvou? O maluco lá da floresta. Tendo que dois, ninguém nem viu eles lá, os magos. Azuis lá, ninguém nem sabe deles. O Tolkien morreu antes de explorá-los, né? Na verdade, os magos azuis viram que ia dar merda e eles se mandaram. Eles não querem saber, eu não vou ficar por aqui, não. Ou eles estavam igual o Michael Jackson, só comendo pipoca e vendo a galera se ferrar. O que seria muito mais justo, né? Mas então, já que a gente já explicou um pouquinho sobre a origem da Terra-média, já falamos um pouquinho do que tem na Terra-média, vamos entrar na Terra-média como se nós fôssemos os personagens. Mas isso não é um RPG, tá? Que fique claro. Então aqui eu vou fazer perguntas para a galera, e a galera vai responder o que elas querem e por que elas querem, tá? Então não esqueçam do porquê, pelo amor de Deus. Ah, tem que ter um porquê. É, porque senão não tem discussão. entendi. Pra começar, eu quero perguntar pra vocês, qual raça da Terra-média vocês gostariam de ter? E dê uma explicada em todas essas... Ser não ser, então, pelo ter amor não... de Deus, exatamente. Tu não tem uma raça, tu é uma raça. Não, a pessoa com um hobbit na coleira, então, sabe? Você tem na sua casa cachorros que, com uma raça. Você, tipo, tá coloca um orc na coleira e sai com ele pra passear na rua. Eu vou perguntar para vocês que raça vocês gostariam de ter, de ser. Eu quero ter um orc de estimação, posso? Deu pane na cabeça. Não, eu não quero que você fale o que você gostaria de ter no seu quintal. Agora eu quero que você fale o que você quer ser. Até porque isso, cara, é meio pesado. Isso pode dar processo. Ninguém, olha, se alguém dos direitos vier defender os direitos dos orcs aqui, beleza, como não é o caso, eu queria ter um orc. Eu sei que eu já ouvi muito falar que orc bom é orc morto, então... Cara, você já parou pra pensar que... Aí, como que seria a história do lado deles, assim? Você já virou essa câmera e falou, cara, tipo, o que eles estão fazendo, né? A gente só quer o nosso lugarzinho de volta e vê esses filhos da puta, corta a nossa cabeça, entendeu? Corta a nossa cabeça. Você acha que é fácil ser orc, ser feio, não saber falar, ser podre? Né? Não é fácil ser orc, não, cara. Não, não é que eles não sabem falar, eles falam a língua de orc, é diferente. Que é uma língua feia. Não, mas ninguém entende. Então... É tipo chinês, ninguém entende o chinês, entendeu? Tirando eles. Tá? Exato. Tá, cabeça, que raça você gostaria de ser? Que raça você gostaria de ser? Então, se a gente, eu tô assumindo aqui pela sua lista que mago é uma raça. Não, é não. Isso? É porque na verdade eles estão Maia. Eles são Maia. Eu não lembrava o nome quando eu fiz a pauta. São Maia. É. Bom, eu tenho duas opções, assim, se você me permitir. Eu gostaria de ser ou um mago filha da puta, porque realmente esse metade é um papel... Metade da classe você já tem, então, né, filho? Então. Só falta o mago. Só falta o mago. Ou então, se obviamente, se isso não fosse possível, porque realmente, como a gente falou, tem um número muito limitado de magos e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu acho que tudo que sobra é um elfo diva. Porque nada é melhor do que isso, aparentemente, assim. Eu confesso que eu fiquei pensando em todas as hipóteses pra responder. E eu fiquei meio nessa também, porque eu não quero ser... Diva seria tipo uma classe. Em vez de você ter um elfo guerreiro, você tem um elfo diva. Pode ser. Ele é uma classe de elfo. Pode ser, tipo... No RPG, devia ter. Cadê a ficha do... Eu quero fazer um elfo diva. Mas eu fiquei meio assim, porque assim, hobbit, não sei, não é muito minha praia. Anão, menos... Humano, eu odeio seres você humanos. Você pode forjar o que você quiser e ter uma barba maneira, cara. Como assim não é? Cara, barba coça. Você não tem barba. Você não sabe o que é ter barba. Eu gostaria de ter uma, se possível. Ou melhor, a gente espera que você não tenha barba, né? Vocês não sabem, né? Eu já te conheço pessoalmente, eu sei que você não tem. Pelo menos se você não tem, vai você faz. Vai que ela se barbeia todo dia se de manhã. Se barbeia bem, deve fazer aquela laser lá, né? Ó... Ela depila a barba. A estética e os cosméticos evoluíram muito de uns tempos pra cá. Pode ser. Então você tá me assumindo que você queria ser um anão, é isso? Não, exatamente. Eu tenho que explicar um pouquinho do meu lado depois. Eu queria, na verdade, não é uma questão de eu querer ser um anão. Eu só acho que barbas são maneiras e eu acharia legal ter uma barba de meio metro. Eu acho barbas maneiras, mas a barba de anão, né? Aquela que dá pra fazer trancinha, sabe? Tipo aquela... Não, sabe? Eu queria pra poder fazer umas tranças loucas nelas, que nem os anões do filme. Mas enfim, não vem ao caso. Enfim, qual a sua raça? É que os anões do filme também são divas, né? Você tem, tipo, anão aí, top model e não sei o quê. Anão arqueiro que pega elfo. Que pega as elfas tudo, entendeu? Então, se eu tivesse que passa escolher... Passa o machado nas elfas. Eu admito, nossa, que pesado, gente. E a baixaria começa. Enfim, se eu tivesse que escolher, eu pensei muito nisso. Eu pensei assim, poxa vida, eu quero ser legal e tudo mais, mas considerando a minha sorte, eu provavelmente seria aquele cara que morre pisoteado pelo cavalo do Nazgûl no começo do filme. Então eu queria ser um hobbit, porque pelo menos eu fico longe da bagunça, entendeu? Tranquila. Na verdade, é o seguinte, o hobbit, eu vou apoiar... Eu seria a minha escolha, porque eu acho que tem muito a ver vários fatores, né? A altura é um deles, por sinal. Assim, não, mas assim, vamos ser sinceros. A vida fala, depois eu falo. Cara, não, peraí, cala a boca. Já falou, deixa eu falar. Nossa senhora. É grossa do caralho. É. O hobbit, ele vive lá no condado, na terrinha dele, cuidando da plantação, do trigo, do moinho, do bar. Enfim, seja do que for que ele tiver a vida dele, ele faz 5 refeições ao dia. Ele tem o café, o segundo café da manhã. Isso é importantíssimo. Pra que eu vou me desgastar com esses elfos babaca, com esses homens que não sabem o que querem fazer da vida? Tirando assim, aquele chato do Bilbo e do Frodo que se envolveram com aquele mago louco lá. Não, eu não ia ser desse que ia se envolver com o mago louco. Não, eu ia ficar lá na terra, no condado, bonitinha, quietinha, curtindo a minha paisagem, fumando lá a minha erva de hobbit, sabe? Tomando a cerveja. É a coisa do deboísmo, entendeu? Os hobbits são aqueles que sabem levar a vida do jeito mais zen possível. Cara, deve ser... É uma vida tranquila, uma vida sem grandes sustos, sem grandes surpresas, sem grandes emoções. Cara, deve ser sensacional você ter essa paz de espírito. Agora, se eu tivesse que ir pra briga, ou eu escolher... Porque assim, como elfos pra mim são muito mainstream, são muito overrated... Se você fosse pra briga, pela sua sorte, você nasceria orc. Pela sua sorte. É, se a gente rolasse um dado da sorte, o destino decidisse, assim... Não, sabe que... Agora, se eu tivesse que escolher uma outra, sabe quem que eu escolheria? Um ente. Porque os entes simplesmente são muito maneiros. Árvores que jogam pedras gigantes e tocam terror. Cara, entes são amor. Eu adoro eles. E se vocês não perceberam em todo esse tempo o meu amor por plantas... Eu não posso fazer mais nada por vocês. Tem como eu mostrar isso de outro jeito. Qualquer Adri é o tipo de, aquele tipo de pessoa que escolhe o Bulbasauro no começo. Peraí, não, eu escolho o Bulbasauro. Eu já sei, eu quero ser o Tom Bombadil, que é extremamente poderoso, mas é inútil. Não tem nenhum significado pra história, apesar dele ser extremamente poderoso. É isso aí. Você quer que todo mundo te odeie quando você começar a cantar? É isso que você quer? Meu Deus, gente. Bom, não, é que assim, eu fico pensando, o que as pessoas não percebem é que você ser um personagem de destaque em Senhor dos Anéis não é muito diferente de você ser um personagem de destaque em Game of Thrones. Ou você vai morrer ou você vai ter uma vida muito miserável, entendeu? Esse é o problema das coisas. É, então, é. Mas a minha escolha é a seguinte, eu queria ser Maiar para eu poder ser o Saruman. Zé Maier. Para poder ser... Maier, não é Maier. Mas eu saí pegando geral também. Saí pegando geral. Não, eu quero ser o Saruman, porque o Saruman é o melhor personagem de toda a série. Coitado. Não sabe o que fala. Pobre Saruman. Saruman não é nada, não é nada. Tadinho. Saruman é o cachorrinho do Morgoth. Mas ele é foda. Ele é foda. Não é. Cara, agora assim... Cara, o Saruman... Não é que o Saruman é foda. O Christopher Lee é foda. A gente tem que se fazer essa então, separação. Eu quero ser o Christopher Lee, porque ele tem 92 anos, ele conheceu o Tolkien pessoalmente, ele toca numa banda de rock e ainda é ator. E é britânico. Olha só. Você então, você quer coisa ser o Christopher vida? Lee, você não, não quer não, ser, não, o, não, ser o Saruman. Isso é diferença. Não, peraí. Aí a gente tá falando de coisas diferentes. Não, mas eu quero ser o Saruman. Eu gosto do Saruman, cara. Ele é vilão. Então eu quero ser o Ian McKellen, pronto. Eu posso escolher assim? Essa é a brincadeira. A gente tá brincando disso, então. Não, aí é que tá um lance. A Galadriel, gente, se vocês forem ver, ela é a personagem mais velha da história ali. Porque sim, ela é a única dos elfos que ainda estão na Terra-média que fugiu de Valinor lá quando Fëanor fez aquela merda, né? Quando Fëanor fez aquela besteira, ela era uma das pessoas. A história da família deles, né? Fëanor fez uma merda e expulsou, e por isso a gente tá fora de casa. Então, assim... A Galadriel é uma senhora, elfa, dentro da Terra-média ela é a única que viveu a luz de Valinor, a luz das árvores. Ela é a mais velha, mas você vê que ela é a mais novinha, né, de todos. Agora, assim, não dá impressão, a minha impressão com a Galadriel é que ela é o tipo de pessoa assim, você tá falando, de repente ela olhou pro céu, assim, e ficou. Ela é meio peixe morto do caralho, assim, ela tá viajando, mas, gente, meio sempre, uma pessoa assim. Que viveu não sei quantos mil anos, passou por todas as eras possíveis da Terra-média, cresceu em Valinor e foi parar nessa bosta de Terra-média, deve ficar pensando, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Mata, né? Tava, né, lá em Valinor, um lugar legal, bonito, os elfos cantavam, tinha a luz das árvores, né? Todo mundo era bro dos Valar, dos Mas Maier. Era uma bela filha da puta, né? Ficar fazendo aquele joguinho com o Gandalf. Coitado do coração do velho, vai matar o velho, ficar fazendo aquelas brincadeiras lá, né? Matou o velho. Ficar dando em cima do velhinho, matou o velho. Aí eu joguei Galadriel, uma das buscas é Galadriel Evil, que é do filme do... Ela expulsa o demônio lá, a versão dela, exorcismo. Não, é a minha foto. É a minha foto. É exatamente, então, Evil. I will give you the one ring. You offer it to me freely. I do not deny that my heart has greatly desired this. Of a dark lord, you would have a queen, not dark but beautiful and terrible on your board. Treacherous as the sea, stronger than the foundations of the earth. All shall love me and bear. Shall love me and despair. Melhor cena ever. Eu fiquei com medo, eu tinha 11 anos quando eu vi esse filme no cinema. Eu achei muito maneiro, eu fiquei com medo, mas eu achei ela maneiraça. Eu achei meio bizarro, eu confesso, mas eu gostei. Eu achei bizarro também. É, eu gosto da Galadriel. Falei, esse lado o Gandalf não conhece não, né? A da DR. O lado da DR do Gandalf, né? Galadriel. Terminou o leite, o Gandalf foi lá, não comprou o novo leite, deixou aquela caixinha vazia na geladeira, pronto. Vai ser jogado lá na montanha da puta que pariu. Mas agora eu vou fazer outra pergunta. Outra pergunta. Outra. Que raça formiga você não gostaria de ser? Ó, você viu que eu mudei lá na pauta? Que raça você não gostaria de ser de maneira nenhuma? Deixa eu pensar. Mago. Que isso? Nossa, que sem graça você, Fer. Ó, eu vou ler um trecho enquanto vocês pensam. É um trecho de um livro que eu estava lendo e ele basicamente resume Senhor dos Anéis, entendeu? Ó, lembrei de um livro que meu pai costumava ler para mim, ela disse. Um monte de elfos e outras criaturas entraram numa tremenda guerra por causa de uma joia que todo mundo quer, mas ninguém pode usar. Nunca gostei muito desse tipo de livro, respondi. Sempre tem um mago muito poderoso que acaba não ajudando muito. Então, aí tá minha justificativa. Sempre tem um mago muito poderoso que acaba não servindo pra porra nenhuma. Deve ser dos magos feelings, né? Qualquer abraço pro Dumbledore. O Dumbledore ainda ajudou um pouquinho, né? Na verdade, mudando de assim, o Dumbledore só mudando de abate. Assunto, mas eu ainda acho que a parada do Dumbledore é que ele tinha, tipo, o melhor assessor e galera do marketing da história, né? Dessa história de mago mais poderoso do caralho A4, porra nenhuma, né? Tudo uma puta história, uma puta jogada de marketing. Ele só preparou o cara pro abate. Mas o Gandalf também fez isso, basicamente, né? Preparou os caras. O Gandalf, ele sabia de... É óbvio que ele sabia de tudo. Foge a própria morte, entendeu? Vem puxar o cara que tá quieto no canto dele pra merda, entendeu? Ele poderia não, muito bem... Ele porque se ele fosse um cara legal, ele que foge, ele teria não, ele fugiu olha pra só enfrentar o MVP sozinho e pegar toda a XP pra ele. Pegou... E pegou não só toda a XP, pegou um set novo e ainda subiu de classe. É. Filha da puta. O que ele podia ter feito, né? Também mostra como o Frodo é um idiota, né? Logo no começo lá, o Frodo vira pra ele, entrega o anel e fala, cara, leva essa merda embora então. O Gandalf fala, não me tenta com essa merda. Quer dizer, primeiro o Frodo já deve falar, agora fudeu, né? Se o Gandalf não quer pegar essa merda, eu tô fudido, tô né? Tô fudido foda. Eu tô fudido. Ele foi extremamente filho da puta, quer dizer, o filho da puta bonzinho dele de não pegar o anel e deixar lá pro Frodo, né? Tipo, o primeiro que passar leva. Mas é assim. Exatamente. Deixa ali, né? Tipo, não fui eu que fiz a merda, entendeu? Já tava assim quando eu cheguei. Já tava assim quando eu quebrei. É, exatamente. Mas ele podia ter pego a parada do anel, usado as águias dele e jogado a parada. Bota, amarra no pé da águia, fala pra águia, se joga no vulcão. Pronto, o que que ia acontecer? Aquela parada do Legolas, amarrando o anel na flecha. Ele amarra o anel na flecha e atira a flecha dentro do vulcão. Acabou. Mas enfim, vocês não me respondem. Só a Fer respondeu qual a raça que ela não queria ser. Eu não queria ser qualquer uma que a Adri fosse. Já não basta num mundo, né? Tem que ficar no outro também. Aí não Ai, rola. querido, menos, apenas menos. Cara, eu não queria ser um orc por um motivo muito simples. Eu prezo banhos. Caraca, você não sabe. Alguém já falou que eles são fedidos? Olha! Não, olha, não. Existe alguma passagem das descrições... Até aí, os seres humanos também não tomam banho. Mais um motivo. Olha aquele cabelo do Bard lá, depois de andar 600 milhões de metros lá e de atacar flecha no dragão. Você acha que ele tá cheiroso? Tom de lavanda. É que eu acho que, assim, já tá subentendido que eu não quero ser da mesma raça miserável que eu já sou, considerando que estou num mundo em que eu posso ser outra coisa, entendeu? Isso já tá subentendido. Eu só não queria ser um hobbit pelo simples motivo de que eu odeio andar descalço. Cara, não, vocês precisam se libertar. Não. Precisam se libertar. Não, apenas gente, digo isso. Sério, aquele... Não, agora vamos ser sinceros. Que aquele pé gigante peludo é meio bizarro. Assim. Aqui, gente, sério, vocês não estão entendendo. Aquele pé é perfeito. Você não precisa de perfeito? Sapato. Você consegue andar descalço com pedras. Não, Dri, você... Tire os seus fetiches malucos de lado. Eu tô falando que aquele pé é bem bizarro, entendeu? Olha, se vocês não sabem ver potencialidades das coisas quando tá na frente de vocês, a culpa não é minha. Potencialidade. Você acha que aquilo lá realmente é o diferencial, assim. Agora vai. A melhor coisa que já existiu é aquilo. Eu troco a aljava infinita do Legolas por um pé de hobbit. Essa é a parada. Então, né? Tudo que o Saruman queria era um pé de hobbit. Pode ser. O sonho dele. Você já escutou ele? Você conhece os reais sentimentos dele? Você conversou com ele pra saber como que ele se sente sobre o mundo? Não conversou. Eu vou assumir que ele queria um pé de hobbit. Okay. O maior desejo da Adri é um pé de hobbit, a gente já sabe. É um pé de hobbit, exatamente. Mas... Depois a vida pune, não sabe por quê. Não dá uma dessas. Ai. Bom, agora eu vou fazer uma pequena segregação, porque tem que ter, né? Mas na sua raça, no que você trabalharia? Considerando que eu sou um hobbit, tá meio que subentendido que, assim, eu trabalharia o menos possível. O resto, eu não faz. Trabalharia, né? Mas não existe. O menos possível. Eu, particularmente, gostaria de ter uma vendinha no mundo hobbit. Lá no condado, ter uma venda, sabe? Ter um lugarzinho, assim. Deu, é isso aí. Isso é incrível. Para ou permanecer uma taverna, sentado. Cara. Já pensou a quantidade de fofoca que você pode ouvir tendo um bar? Deve ser muito maneiro, você, tipo, a central de notícias do lugar inteiro, você escuta notícias e fofoca de todo mundo. Meu, deve ser muito, muito interessante, muito divertido. A dica é ser o G1 da Terra-média, é isso? Basicamente, cara. Olha, o ego. Comunicação é o ego da Terra-média. Quando você tem informações, você tem poder. Você ouviu falar daquele hobbit lá, não sei o quê? Ele tá fazendo depilação naquele pé dele lá, todo cheio de penteiro. O ego da Terra-média. Entendi. Você viu aquele bolseiro lá? Fugiu? Fugiu, sumiu. Votou rico, você viu aquilo lá, votou rico da montanha solitária, da montanha solitária. Isso o Peter Jackson não falou, que o cara votou milionário, isso ele esqueceu. Não, ele deu a entender lá que ele trouxe as balzinhos com ele, né, sentou lá. Votou rico pra caralho. Ele levou um 14 avos de todo aquele tesouro. Sabe quanto que é um 14 avos de toda aquela porra daquele tesouro? Não é pouca merda. Não é pouca merda. Ele chegaria no condado e fazia a porra que ele quiser. Ele comprava o condado, ele podia, né? Comprar o condado. Vaza todo mundo que agora essa porra é minha. Mas enfim, né? E você, Fer? Aí você falou da vendinha, né? Você falou da vendinha. Cabeça falou? Então, se eu fosse. Queria vender fruta, pãozinho. Pãozinho. Você ia comer o pãozinho como hobbit, você não ia poder vender, você ia ter que vender coisas não consumíveis, não dá pra vender comida. A feira ia ser o Chaves vendendo churros, né? Oh, mas cara, ser um hobbit deve ser libertador, porque lá todo mundo é gordo e ninguém julga uns aos outros por isso. Meu, deve ser um lugar ninguém, em que as pessoas são positivas dos com hobbits, isso. Né? Só eu aqui já julguei 3 vezes, pelo menos, né? O Gandalf, quando ele chega, ele olha até feio. Mas, um outro lado, eles não se importam. Não importa o que o resto do mundo pensa, entendeu? É lindo. O lance é que o condado, ele vive isolado do resto da Terra-média, entendeu? O condado é um paraíso no meio do caos que é a Terra-média. Olha a feira e o sentimento separatista. Se não fosse o Gandalf... Toda vez. Ó, a culpa é do Gandalf, porque o Gandalf primeiramente convidou o Bilbo pra levar ele numa jornada. Se o Bilbo não tivesse ido, ele nunca teria encontrado um anel. E se ele nunca tivesse encontrado um anel, os Nazgûl nunca teriam ido pro condado. Os Nazgûl nunca tendo ido pro condado, Saruman nunca teria se interessado pelo condado, não teria destruído aquele lugar. Então, tipo, no fim, a culpa toda, pra variar, é do Gandalf, que destruiu aquele óbvio. Lugar tranquilo, aquele paraíso segregado... da Terra-média, um local de paz, de harmonia com pessoas felizes, entendeu? O Gandalf, pra variar, é um destruidor de lares. Mas então, e aí que eu vou pra minha profissão. Destruindo a família tradicional do condado. Se eu fosse o mago, eu faria isso. Eu ia aliciar pessoas de bem, levar eles pra merda e dar risada, entendeu? Depois. Dar risada. Vendo o cara se fuder, entendeu? Porque eu vou viver pra sempre, né? É, então foda-se você. Enquanto isso, eu passo meu cajado nas delpas tudo. Eu, como um bom mago do mal, ia fabricar orc, porque é isso que tá rolando. Fabricar orc. Isso tá dando a grana fodida lá no. Será então, olha aí, você falou de fabricar orc, né? Eles têm meio que essa coisa industrial. Seria o Tolkien aí criticando essa, o sistema industrial, a indústria? A revolução industrial, cara. A revolução industrial, a crítica à revolução industrial. Sim. Será que é isso que ele tava fazendo naquela época? Provavelmente. Porque quem que fabrica orc hoje em dia? Ninguém. O próprio Tolkien, a crítica dele, os Ents era uma crítica. Os Ents, a floresta invadiu Isengard, né, onde estavam sendo fabricados os orcs. Ou seja, as árvores invadiram o local que tinha uma fábrica de produção em série. Olha só! Que coisa mais significativa que isso! Então quer dizer que provavelmente a parada de um anel é uma crítica dele a Goldfinger, assim, tipo, as joias acabam com o ser humano, para de comprar anel de ouro. Né, tem que casar com anel de coco. Essas paradas assim, da natureza tudo. Porque, mano, o Tolkien era o que? Era de humanas, né? Vender bijuca na praia. Essa é a parada. Mas o Tolkien fazia letras, meu filho. É óbvio que ele era de humanas. Ele vendia bijuca. Ele vendia bijuca e escrevia, né? O que ele fazia. Vendia a própria arte na praia, né? O pior é que, assim, nos anos 60, os hippies tudo pagava o maior pau pro Senhor dos Anéis. Tipo, teve um... Os Anéis começou a bombar por causa dos hippies nos anos 60, é verdade. Tanto é que os Beatles queriam fazer uma adaptação do filme na época. O que seria... Mas, Odri, claro, metade dos caras só fumava erva. Todo mundo fumava a droga da erva maluca lá. Erva de hobbit, gente. Fumava, só não fumaram as árvores porque elas eram meio grandes. Não fumava árvores também. Elas só não fumaram as árvores porque as árvores iam bater nos caras. É, porque elas estavam vivas, né? Também, se precisasse. É, então. E queimar coisa viva é meio que crime em algum lugar. Né? Meio que crime. When hours have gone by, I close my eyes in a world far away. Bom, mas agora eu vou perguntar assim, uma pergunta mais com bastante resposta. Em cada raça, olha só. Qual personagem você acha mais legal? Eu tô falando de personagem agora, tá? Como é cara, essa? Gandalf. De tudo, né? Todas as Gandalf. Aqui eu tenho que fazer uma defesa de alguém que ninguém nunca liga, que é o Radagast, que ele é muito maneiro, que ele é tipo, é o cara mais humanas de toda a Terra-média, tipo... Não, ele é de biológica. Humanas, não, ele é biológico. Ele é biologia. Não, cara, humanas é o Gandalf. Vai por mim. Humanas com aquele é o cabelo, Gandalf. Com aquelas roupas, com aquela cara, ele é humanas, não. Ele não é biológico. Mas quem que fica humanas lá é o Gandalf com aquela barba encardida. É, exatamente. Aquele cabelo sem pentear, aquele é de humanas. A gente pode definir assim, os magos azuis, eles eram, sei lá, que área que não se envolve muito com ninguém, que tá tacando um foda-se, assim, tipo, pro resto. Hard science. Os caras da física que você nunca vê, que eles, tipo, se enfiaram na sua biblioteca e eles foram engolidos pela Terra e você literalmente não vê eles mais. Daí tu tem o Saruman, tá? Que é da área de negócios com exatas. Ah, sou eu. Então, sou Saruman eu. Saruman é engenheiro, cara. Sou Saruman eu. Ele é engenheiro, empreendedor, né? Que é... Empreendedor. Engenheiro capitalista. Tá uma fábrica de orc. Tá uma fábrica de orc. Abriu uma fábrica de orc, né, obviamente ele acredita em meritocracia e quer terceirizar a produção de orcs. Com certeza. Exatamente. Ele destrói a floresta, enfim, né? Tem o Saruman. Daí tu tem o Gandalf, que é da área de humanas. Ele tem aquela de não mate o outro porque tu tem medo que ele te mate, né? Enfim, tem que entender os dois lados. Ele tem esse pensamento. E tu tem o Radagast, que é da área biológica, das ciências naturais ali, na paz, no amor. Que é mato, cocô de passarinho. Magos, eles representam essas áreas, entendeu? Mas eu ainda acho que o Gandalf, se ele fosse ser um mago, como ele é filha da puta, ele seria do direito, assim, entendeu? Ele vai ver naquela merda toda e ele só tá vendo o que eu posso ganhar com isso, entendeu? É, essa é a parada. A pior é que eu olho pro Radagast e eu penso assim, cara, esse cara... Ele gosta dos bichinhos e posso. Mas ele é a personificação das humanas. Tipo, olha essa barba, olha essas roupas. Certeza que o cara usou alpargata também, entendeu? Certeza que ele deve ter uma bolsinha de couro feita à mão, sabe? Se pá, ele vende anel de coquinho na porta do terminal de ônibus. Cara. Não, eu acho que ele é biólogo, Odri. Não vem, não. Ele é biólogo. Ele gosta de coelhinho. Ele gosta de coelhinho e ele tem cocô de passarinho na cabeça. Ele é biólogo. Cara. E eu não queria ser ele. Eu adoraria não. Ser ele, cara. Deve ser tipo, muito maneiro. Mas a pergunta não era essa, até me perdi. O personagem mais legal em cada raça. Vamos lá, humano. Quem vocês acham mais legal, humano? Cara, eu gosto da Elwin. Como é que é o nome? Eu não sei o nome. Elwin, não é? Elwin. Eu não sei falar o nome dela. A única atriz do filme que não usou peruca pra fazer o filme. Uma das duas atrizes do filme. É, isso. Também. Não, mas é a friendzone eterna, né? Eterna friendzone. Nada? Ela pega o Faramir depois? Ela pega o Faramir e se dá muito bem no final, por favor, obrigada. Por que ela pega o Faramir? Cara, porque assim, o Faramir tava solitário, ela tava solitária, eles curaram a solidão um do outro, foi mais bonitinho. Aliás, cortaram a cena mais bonita do filme por causa disso. Era uma cena extra que explicava por que os dois estavam juntos no casamento do Aragorn. É que se tu leu o livro, tu sabe, né, por quê. Mas enfim, né, já que essas pessoas nunca leram o livro. A velha história, se você leu o livro, você sabe. Ah, não. Eu respeito muito o Boromir. Pobre Boromir. Só se fode em tudo que ele pobre faz. Pobre Xambim, você quer dizer, né? Eu gosto do Bard, não sei por quê. Não, eu gosto do Bard, que ele também foi uma das únicas poucas coisas do Hobbit. Eu gosto do Bard porque ele tem o cabelo legal. Cara, você tá ligado que assim, se a gente for pegar o Bard do filme, ele é o inconsequente do caralho, né? Não. Assim, se a gente for pegar o Bard do filme, como que chama o negócio das crianças lá, o estatuto da criança e adolescente, tudo é pra, o cara botar a flecha no ombro do filho, falou, fica aí, filhão. Fica aí. Né? Fica aí, entendeu? Fica aí que se eu errar, o dragão mata nós, né? Né? E, cara, o que que ele falaria? Filho, vai e se salve. Fala, não, vem cá. Fala o seguinte, fica parado aí de costas, entendeu? Fica firme. Que filha da puta, cara. Ele tem problemas aí. O Conselho Tutelar com certeza levaria os filmes dele. Mas eu acho ele legal, porque sim, o cabelo dele é legal. É. Também, mas você olha pra aquele cabelo, faz 10 dias que não caiu a água ali, né, cara? Mas quem na Terra-média toma banho tirando os elfos? Ninguém, cara. Cara, é isso que me dá nos nervos. Acho que o maior poder dos elfos é manter o cabelo L'Oréal, sabe? Ah, não, a única que toma é a Eowyn lá, porque ela tem o cabelo bonitinho e tal. Mas é a única, tirando os elfos, ela é a única que toma banho. Nada, cara. Você pega lá os elfos modelo, eles têm cara que tomaram banho, cara. Então, só os elfos e ela tomam banho. Não, eu digo os anões modelo. Os anões modelo. Cara... Os anões Vitória Secret. Bom, de anão, quem é o anão mais legal? Gimli. Ah. É, cara, então. Eu gosto do Gimli, mas you eu tenho que admitir que, assim... Thorin, Richard Armitage, seu lindo, ele... A única parada legal do Thorin é aquela cena que ele vai indo pro lado, assim, na fechadura lá. Ele sobe do buraco. Eu adoro o Gimli como personagem, mas, tipo, eu tô... Na verdade, o que eu tô fazendo aqui é um esforço pra tentar achar coisas em O Hobbit que eu gostei e eu tenho que admitir que o Richard Armitage é uma delas. É, o Gimli, ele é, tipo, tudo que a gente entende por anão épico, né? É. Os outros anões, eles têm cada um uma característicazinha de anão épico. Esse é o problema deles. Mas eu gosto do Thorin também, porque ele é filho da puta. Eu gosto de pessoas assim. Mas, não, mas tu sabe que no filme eles deixaram ele meio filho da puta. É, no livro ele não é tanto. Esse eu li. Pessoas julgam a personalidade, julgam o personagem pelo que elas veem no filme. Só que no filme não é de fato o que o Tolkien queria ter escrito. Eles dão uma mudada no que é o filme. Então quando eu faço o meu julgamento, eu faço o meu julgamento baseado no livro e não no filme. Por isso que eu não tô nem aí pro ator, pra quem quer que seja. Eu tô pensando no personagem. Por isso que pra mim o Gimli, cara, ele conseguiu ser amigo do elfo, ele era foda, ele lutava com os orcs, tudo, entendeu? O Gimli é um personagem divertido, cativante, eu gosto dele. Da mesma forma que eu gosto da Elwin, acho que no filme não mostra tanto, mas no livro ela era muito impetuosa, ainda mais num livro, que tu quase não tem mulher, ela era uma personagem muito forte, ela foi pra guerra escondida, cara, foda demais. Mas então, você fala isso, ó. Você falou que ele foi amigo, o Kini passou, passou a espada na nave. Pensando nisso, assim, considerando o livro, considerando o livro. Era o anão da minha altura, quase, é, modelo. Então, considerando o livro, eu vou mudar então um pouquinho a minha resposta aqui. Eu acho que eu colocaria o filho Kili porque eu gosto do tipo de personagem. Tipo, pessoas bobinhos, inconsequentes, divertidinhos. Eu gosto de personagem assim, entendeu? A Dri foi daquela que o coração até palpitou, então, pelo filho. Bobinhos, inconsequentes e fofinhos que morrem. É, essencialmente. Mas sabe qual que é? Mas você falou do Thorin, sabe qual que é a parada do Thorin? Ele é o cara com o pior plano do mundo. Como seguiram aquele cara? Não, na boa. Não, sério. Não, eu não tô falando que... Se o Bard erra aquela flecha, sabe o que que ia sobrar? Nada. Nada, porque o dragão, nada, o dragão sobrar, tinha fudido todo mundo. Não pra contar a história, entendeu? Qual que era o plano dele? No filme até eles estão atrás, tipo, de uma parada. Eles querem a tal da pedra lá. Aí tudo bem, você fala, é só roubar a pedra, não sei o que. Mas no livro não, cara. O que que eles vão fazer com o dragão? Qual que era o plano dele? Meter um escudo? Meteu o escudo na boca do dragão. É isso. Pô. O Gandalf, ele sabia que ia sumir. Ele não estava esperando que o Gandalf ia fazer alguma coisa. Né? Só se era esse o plano. O Gandalf enganou ele. Não, vou te ajudar. Tô com você, vamos junto. Tô nessa. Né? Aí ele some, aí ele some. Porque, é, exatamente. Porque na porra da cidade do lago ele não tá. Nem na... Cara, ele não faz nada. Na guerra ele passeia. Ele passeia. Ele fica olhando, né, o que tá rolando. Mas agora, falando de hobbits. Qual é o hobbit preferido de vocês? O Martin Freeman. Eu gosto muito do Bilbo. Eu gosto muito do Bilbo, porém, eu tenho um carinho muito especial pelo Merry e o Pippi, sabe? Porque eles, se tu pega as partes do livro deles, é muito divertida. As cenas dele, mesmo no filme, é muito divertida. Eles são, tipo, dois adolescentes hobbits inconsequentes que resolvem seguir o primo mais velho, sabe? Tipo, meio retardado mental. Não, retardados e meio. Retardados e meio, tá? Eles fazem muita merda na história. Assim, agora ninguém achou que ia dar merda, né? Quer dizer, só o Gandalf. O Gandalf sabia. Que pode ele dar errado, falou... né? É, o Gandalf sabia que eles iam, ele sabia. Exatamente, mas assim, isso vai dar errado. Eu gosto muito dos dois também, gosto de verdade, pelo mesmo motivo que eu gosto muito do Filho e do Killy. Mas eles não são os meus favoritos, porque assim, eu acho que o cara que realmente salvou o dia foi Samwise Gandhi. Sam é, tipo, melhor hobbit, melhor personagem, melhor tudo. Malemar, né? Mas peraí, eu ia escolher ele também. Não, eu escolhi ele porque ele é o gordinho nerd. Ele é o gordinho nerd, né, cara? Coitado. Ele é o gordinho nerd que não fosse por ele, o Frodo não chegava na metade do caminho. As pessoas não dão crédito que ele merece. Tem aquela matéria lá na do... Na verdade é assim, o erro é dar algum mérito pro porra do Frodo, né? Que ele também é outro que só fez cagada, né? Se ele deixasse o... Se ele jogasse o anel na cara do Gandalf, falasse, essa porra não é minha, acabou, entendeu? A gente não ia mais ter problema. Mas tudo bem, né? Ele quis ir lá, vou levar o anel e não sei o que, essa porra toda... Sei lá, viu? Ele e o Sam podiam, na verdade, eles fazem o que eles deviam fazer, que é dar as mãos e ir pro mundo e se foderem juntos. mas essencialmente o que eles fazem na história inteira é dar as mãos e ir pro mundo e se foderem, entendeu? É, essa é a parada. Nem fosse última parte. Mas, ó, eu acho que assim, se ele tivesse matado o Gollum no começo, metade dos problemas teriam sido evitados. Na verdade, o erro do Senhor dos Anéis está em um lugar. É o tal do Elrond. Ele foi o filho da puta. Ele viu o filho da puta pelo seguinte. E falou assim, ó, vai fora da minha terra. Todas as entendeu? Coisas que podiam ter dado errado desde o Silmarillion. Ninguém nunca escutou ele. Aí ele mas podia falar assim, olha, se vocês tivessem me escutado uma vez, não tinha nada com o que isso aconteceu. Ele é o agente Smith. Quem que vai olhar pra ele e acreditar? Vilão da porra! Cara de caveira vilão! Caveira vermelha! Então, a gente tá bem. Exatamente! Você acha que você vai acreditar no Elrond? Não. Aí quando ele teve a chance, a galera chegou pro Elrond e falou assim, cara, dá a mão. Ele, nem fodendo. Vai embora das minhas terras, entendeu? Se vira com esse anel aí. Não. Mas vocês não acham justo. E o Wilson? Cara, não, a culpa da merda foi do Isildur que não quis jogar a porra do anel fora. Ele foi com esse anel mas aqui, ele tomou um monte de flechada de orc, bem feito. A questão não é que a culpa é do Elrond, a questão é, ninguém escuta ele, todo mundo se fode. Não, o que, que o Elrond ele falou? Devia... Olha, joga isso. Ah, não quero. Não, o Elrond, ele devia ter empurrado o Isildur na porra da lava com o anel. Quando ele pôde. Ele errou, entendeu? Ele teve a chance de evitar toda aquela porra. Teve a chance. Ele devia ter empurrado aquilo lá e foi. O cara ia morrer, ele é um fodendo elfo que vai viver pra sempre. O que o outro, o que o humano não é pra nada, entendeu? O Isildur é, tipo, descendente do irmão dele, aí cara. Vira não Game tem of como Thrones, ele matar, né? O descendente. Então, é aquela coisa. Como a gente não tá aí falando viu, de Game of Thrones, esse viu tipo de coisa não pode acontecer. Tá né? Ah, bom. Eu matava. Meu Deus. Gente, às vezes, sabe que eu gosto desses caches? É que eles são bons pra gente repensar as pessoas com quem a gente se envolve, mas, sabe? Mas, ô Fer, você tá assumindo, você tá partindo de uma premissa errada, que é que o Elrond, ele é bom. Não, ele é vilão, ele pode matar, ele tem liberdade pra isso. Ele é vilão. Entendeu? É. Ele é um vilão. Ele não é ele vilão, sempre, gente. Ele é um agente Smith. Ele tem cara de vilão, ele tem cara de mal. Ele tem cara de mal. Aqui, ó, Fer, abre a imagem, vê se ele tem cara de gente do bem. O cara que você vai chamar pra tomar chá, que vai devolver sua carteira, se der achar com o documento. Os caras não ajudam também, né? Mas aqui já, eu já vou dizer também, já avançando um pouco, que o Elrond é o meu anão favorito. É o meu anão, lol. É o meu, meu elfo favorito. Por motivos de ninguém escuta o cara, todo mundo se fode, e ele pode apontar e dizer, olha, eu avisei. Eu gosto de gente que pode fazer isso. Ele é o cara que pode dizer, eu avisei. É o único Dream, que pode dizer. Sério, é o único. Não, para. Sério que o seu elfo favorito não é o Tranduil. A diva é que todos queremos ser. Eu achei que o Tranduil... Mas é que eu achei que o Tranduil já tava, tipo, subentendido, que é, tipo, a diva de todo mundo, entendeu? Poxa. Ah, entendi. O melhor elfo. Melhor elfo da história, né, cara? Não, mas peraí. Se você... Ah, tá bom, vai. Mas eu ia falar Tranduil. Aliás, Tranduil, eu falar. Tudo que ele queria era ela pegar o colarzinho dele lá. É, fazer ele, um só queria, ele só queria quebrar com as joias dele, um pouquinho dele, de ouro dele. Ele só queria um pouquinho de ouro dele. Não, só queria lá o colarzinho pro Luke do ano novo, só. O cara moveu um exército pela porra do colar. Sempre fica mais interessante você pensar nele como o cara do Pushing Daisies e como Ronan, conquistador. E você tenta pensar, cara, como? Ronan the Accusator. Eu gosto dele. Eu acho que o ponto alto dele foi chegar matando o Orc Goblin lá com a espada em cima do... Do Alce. Cara, não, parabéns. Nunca um Alce foi tão maneiro. Assim. Melhor cena de todos os filmes. Melhor cena de todos os filmes. Eu sei que ele mal aparece. Eu sei que ele mal aparece no livro. Ele poderia vir num cavalo. Ele poderia vir numa águia como Gandalf. Ele poderia vir naquele bicho que o outro, o Dain, pé de ferro. Mas não, ele vem num podendo Alce. Porque ele pode, porque entendeu? Ele pode. Porque... ele só não vem no pavão porque não aguenta ele, mas, cara, parabéns, assim. E você, Fer, seu elfo? Galadriel, cara, Bloom. Não tem. Ah, Galadriel novinha. Não, Galadriel, ela veio de Valinor, ela atravessou, junto com Fëanor, aquela neve, aquele lugar de gelo lá, ela sobreviveu, ela veio parar nessa merda, mas pensa na Galadriel... Como uma pessoa rica que ficou pobre tá na merda hoje. É tipo isso que ela é. Mas ela tá na merda diva, entendeu? É. Ela não perdeu o dinheiro, mas não perdeu a majestade, né? Exato. Então, assim, ela reconstruiu lá em Lórien, lá. Um lugar legal, Lothlórien, lá, né? Tipo, ela tem um marido que, embora todo mundo ignore o marido dela falando essa coisa do Galdon. Ela é corno casada. Do caralho, né? É uma senhora de corno respeito. Não. Vocês estão loucos. Ela é uma senhora de respeito. Cara, ela é a elfa mais poderosa, tanto que ela é uma das que tem o anel. Um dos três anéis dos elfos, entendeu? Então, assim... O Gandalf tem um anel, mas também não fez lá muita coisa, né? Será que rola um atrito entre o Tranduil e ela? Tipo, qual diva é mais diva? Cara, eu acho que não tem competição. Porque eu acho que a Galadriel, ela já sabe que ela tá numa esfera fora dessas brigas de mortais, entendeu? Agora mas aí, será que... Mas, por exemplo, mas o Tranduil, ele tem essa parada, porque todo mundo deve olhar pra Galadriel e falar, nossa, olha só como ela é incrível, não sei o que, e ele lá, decapitando o Orce em Alce, é porque, né, não, fazendo é porque, na a verdade, toda. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que a raça do Tranduil é uma raça de elfo um pouco menos inteligente que os outros, não é isso? É que tu tem que diferenciar os elfos que foram pra Valinor, ou seja, que viram a luz, e os elfos que não foram pra Valinor. Os elfos do... Da floresta lá. São esses elfos que não foram pra Valinor, né? Então, em teoria, eles não conhecem a parada. Então, eles são menos inteligentes, em teoria. São menos inteligentes, assim. Eles são menos iluminados. Menos nobre. Deles. É menos nobre. A Dilma não puxou luz ainda na casa deles. A Dilma tá devendo. Luz e água encanada. Não chegou Bolsa Família lá ainda. Não chegou. Inclusive, diz em outras publicações que ela... A beleza dela, ela ainda traz em si o brilho de Valinor. E falam que, por exemplo, uma das descrições que fazem que o cabelo dela é tipo a coisa mais espetacular do mundo. Aí, por que você acha que o Tranduil fica com aquele pro lado e pro outro? Ele quer mostrar o cabelo dele. Então. Ele também quer que todo mundo elogie o cabelo dele. Tem invejinha. Não, na verdade, olha, eu acho que é um cara, descaso, desculpa. Assim. Quem nasceu pra Neutrox nunca vai ser L'Oreal, vai. Olha aí. Mas agora, a minha dúvida é, por que que os elfos que viram a luz são inteligentes não abrem o Pronatec pros outros elfos? Dá as alvinhas pra ele. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. É uma questão de nobreza. Caraca, a feira diz, ela se pega, ela se pega em alguns conceitos. É a iluminação. Iluminação, tipo... Esses elfos, eles são iluminados porque eles viram a luz das árvores. Enquanto os outros elfos, eles só viram a luz das estrelas por muito tempo. Então, tem até uma diferença que, normalmente, os elfos, esses que não foram pra Valinor, eles são um pouco mais duros. Enquanto, em teoria, os elfos... É, eles são da floresta, eles ficaram mais tempo convivendo com os orcs que estavam ali rondando, então eles são pessoas mais assim, são mais fechados, eles não têm essa parte da luz, isso não tem nada a ver com inteligência. Eu quero encerrar esse assunto com essa imagem, pra vocês verem que ele merece todo o nosso carinho. Olha, sabe uma coisa, as pessoas falam muito do cabelo dele, mas uma coisa eu tenho que comentar, essas sobrancelhas são meu sonho, cara. Sério, que sobrancelhas eu queria, perfeitas. Eu queria, né? Eu queria tipo, elas são perfeitamente alinhadas, elas são cheias, agora, elas destacam o rosto, elas são maravilhosas. Você imagina como é difícil, cara, fazer isso na Terra-média? Na fodendo Terra-média, assim. Sem gilete, sem porra nenhuma, entendeu? Sem tesoura. Não, você tá doido de jogo. Eles usam lá as espadas élficas lá, cara. As espadas élficas pra fazer sobrancelha. É, então. Vamos falar de orc agora. Chega de falar de coisa bonita. Vamos falar de coisa são feia. Feios, esquece, passa. É. Qual é o orc preferido de vocês? Não tem muitos também, né? Sim, cara, que são importantes pra história. Tanto faz, pra mim são todos feios, eu gosto de ver eles gritando e morrendo. Orc bom é orc morto, né? Até porque nenhum me marcou. Agora imagina que triste ser o outro lado, você ser o orc e ninguém liga. Todo mundo falando de Dima, não sei o que, só porque você nasceu feio e ninguém liga pra você. Esse isso é o mundo real, é o que a gente passa. Bem-vindo ao mundo real. Só porque você é feio e se alimenta de todas as outras raças? É, exatamente. Você acha que pode vir um anão safado cortar seu braço fora? Não é assim que funciona. Mas encher você de um elfo, encher você de flecha e tá tudo bem. Bom, Dima, então já que ninguém gosta de orc, eu também não gosto de nenhum, vamos falar de magos. Uh-huh. Radagast, seu lindo. Ah, para, Adri, sério. Não, para, Adri. Tô falando sério, tô falando muito sério. Radagast é mó maneiro. Fer, seu mago. Mago, nenhum. Erra tudo. Eu vou de Saruman. Isso é amor. Eu vou de Saruman. Eu vou do Gandalf, filho da puta. Em vez de o cinzento, é o filho da puta, né? Deveria ser o filho da puta. E das outras raças, quais raças vocês gostam que a gente não mencionou muito aqui? Sobra. É, mas eles também são a mesma coisa, né? Barbárvore. É, a gente não citou também os animagos, né? Tem o Beorn lá. O animago. Animago. Ele foi rejeitado pela galera do Harry Potter. Achou que um urso era meio fora de moda, meio demodê, meio grande demais, assim. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You won't. Mas agora que a gente já falou bastante de personagens e raças, vamos falar um pouquinho de armas, né? Nossa. Vocês como guerreiros, agora todo mundo aqui é guerreiro, tá? Qual arma vocês gostariam de usar? Que merda, eu não quero morrer. Não, mas nem todos os guerreiros morrem. Ninguém mandou querer ser hobbit. É. É justamente por isso, cara. Você foi colocado na guerra, Odri. Que delícia. Eu usaria a aljava infinita do Legolas. Eu quero um arco. Seis filmes até acabar a flecha. E não acaba. Eu tenho dó do filho da puta que fica forjando flecha pro Legolas. O cara deve ser muito infeliz, sério. Muito infeliz. Ou ele deve ganhar muito bem também, né? Tem essa questão. É, não sei se os elfos pagam bem, né? Cara, eles no mínimo eles devem saber. Se eles não viram a luz, você acha que eles viram os direitos trabalhistas? Você acha que eles estão lá com 13º férias remunerada? Não sei não. Olha, e a briga que dá por joia, por prata, por ouro, na verdade todo mundo, é todo um bando de filho da puta ganancioso que não quer nem saber, quer brigar por causa de colarzinho, de prata e pedrinha. Você resumiu o Senhor dos Anéis, né, assim. Porque tá todo mundo atrás da tal joia lá, do tal anel lá, que ninguém, né, tudo por causa da porra de um anel. Bom, quando você pode comprar um no AliExpress que, tipo, é mais barato do que você atravessar fronteiras pra ir. O AliExpress tá cheio de anel, né? E a galera tá brigando com a anel. Eu gostaria de ter uma espada longa, assim. Todos os meus personagens de RPG sempre usam espada. A não ser que eles sejam pequenos para usar espada, né? Mas então eu vou ficar com a espada longa. Cara, eu acho que machados têm o seu charme. Os personagens de fantasia, de armas de fantasia que eu tenho, nenhuma delas, a que eu gosto mais, que são as lanças, eu não me lembro de ter visto nenhuma bem marcante em O Senhor dos Anéis. Mas machados são legais. Pô, é mó legal aquela cena das lanças lá dos elfos todos sincronizados. Mó bonita aquela cena. Então, mas se não tem uma lança fodelona específica com nome igual essas armas. Com nome. Ou com algum personagem fique conhecido por usar lanças, mas machados são legais, eles fazem bastante 300, estrada. Tem 300 caras de tanquinho digital usando lanças pra você. Tanquinho digital. Inclusive tem o Rodrigo Santoro de diva também. Divando seminu. É, exatamente. E qual arma vocês não gostariam de usar? Nunca pensei nisso. Então, tipo, eu imagino, se é uma coisa que você pode fazer estrago, qualquer uma delas tava dando. Você pode fazer estrago até com uma panela, se você for tiver inspirado o suficiente, sabe? Ah, mas, qualquer a Dilma tipo... que eu diga. Tudo. Cara, chega de Dilma, vai. Eu acho que eu não ia querer usar um arco e flecha por uma razão muito simples. Eu não conseguiria nem jogar a merda da flecha numa direção. Na verdade, você não joga. Se você jogar a flecha, você tá errando. Você já tá. Então, você percebeu por que não serve esse tipo de coisa, é bem por aí. Entendeu? Então, é bem por aí, entendeu? Você sai rodando e foda-se, né? Seja amigo, inimigo, seja elfo, anão, você tá cortando. A espada também precisa de um mínimo. O importante é cortar e espetar os inimigos. O resto, os meios pra isso... Falta a Fer não falou ainda. Que eu não gostaria nenhuma, eu gosto de várias armas. Cara, tá vendo? A Fer é o tipo de pessoa que a guerra precisa. Eu não, eu sou o tipo de pessoa que quer ficar lá de boa, no meu bar, escutando fofoca, servindo cachaça pros outros. Eu não quero brigar com ninguém. A Dri quer abrir uma taverna, né? Cara, na verdade eu quero escutar a fofoca. Se você sabe que você seria o primeiro alvo do meu mago, filha da puta, né? É o cara que não quer nada, é o cara que não quer brigar. Porque ele não vai atrás do cara preparado. O mago nunca vai atrás do cara que tá treinando, o cara que já tem, né? Já sabe o que vai fazer, não. Ele tem que ir atrás do cara que não sabe fazer nada. Aí ele vem e fala, não, vamos junto, vou te ajudar, vamos lá pegar essa parada inacreditavelmente difícil, mas vai tá tudo certo, entendeu? Ele, opa, acabaram de ligar no meu bip aqui. Eu vou ter que voltar lá pra dar um cega na... Recebeu um WhatsApp aqui. Eu vou ter que ir lá dar um cega na Galadriel. Eu vou daqui a pouco, tá? Cara. Os pega na Galadriel. A Fer deve estar chorando do outro lado. Será que é isso quando ele vai embora? Apenas a Galadriel manda SMS, ó, meu marido foi embora. Ele foi lá jogar um golfe e tal. Encontra aqui, né? Jogar um golfe élfico. Então. Até porque ela manda na relação. Ela que manda naquela manda porra, na entendeu? É. Ela é a McGonagall da Terra-média. Ela faz a porra que ela quiser lá, entendeu? Ela é. McGonagall da Terra-média. Bela descrição, o cabeça. Vamos falar de locais. Locais. Um lugar que eu sempre gostei muito, eu sempre achei muito legal o conceito, eu sempre achei Lórien muito legal. Porque, tipo... Eu, inclusive, não coloquei na pauta. É, eu tô percebendo aqui agora. Gente, Lórien é muito lindo, sabe? Eu imagino deve ser um lugar tão paz, tão suave pra ficar. É aquele tipo de lugar que você imagina quando você escuta a música da Enya, sabe? Bem viajar mesmo. Que viagem. A Dri, realmente, ela tá entrando na brisa mais... foda de humanas, assim, de virar a cara. Eu tô percebendo isso, na verdade eu tô assustada comigo mesma. É, sabe? Então. Tipo, meu Deus, eu entrei em modo full humanas e não levou muito tempo pra isso. Caraca, eu tenho um lugar que eu queria conhecer, mas ele já não existe mais na era atual, né, da Terra-média. Ele era um local antigo, que é Gondolin. Gondolin, sim. Gondolin é uma cidade que ela fica no meio de montanhas e ela tem, tipo, uma entrada secreta. Até muito tempo quase ninguém conhecia o lugar, era muito difícil de entrar. Eu sempre sonhei com um lugar assim, sabe, intransponível. Onde tu tivesse que guardar segredo, tivesse gente vigiando. Pra mim, Gondolin é um sonho. Pena que não existe mais porque destruíram, porque o Melkor destruiu. Mas até aí tudo bem. Agora, se a gente pensar na Terra-média atual, o lugar que eu queria conhecer é o Condado, né? Nossa futura casa, né, Fer? Tipo, onde que a gente vai montar nossa vendinha, meu bar, meus hobbits consumindo lá comendo. O Condado O condado é aquele lugar de é o campo. Ele lembra bem o interior da Inglaterra, assim, se tu olha a imagem do interior da Inglaterra. É bem aquilo, até porque o Tolkien se inspirou realmente no interior da Inglaterra, na cidadezinha onde ele morava, enfim, pra criar o condado. Então, é um lugar agradável, aquele lugar que tu vai poder ficar até na tua aposentadoria tranquilo, sabe? Levando a vida numa boa, conversando com o vizinho. Outro lugar que deve ser muito maneiro é Minas Tirith, cara, branca, sabe? Bonita. Ah, sim, sim, sim. Ah, onde é a base lá do governo, né? De Gondor. Isso, é, isso. Exatamente, gente. Deve ser legal. Aquela cidade é maravilhosa. Eu gostaria. É que apesar que aquilo. É, pra mim, aquilo é meio uma cidade grande, né? Deve ser uma loucura, a gente andando pra tudo quanto é lado, na parte de baixo. É, cavalo né? Sujando o chão, é. Fedor, é. Então, vocês matam a magia da coisa, né? Eu quero imaginar ela como branca, perfeita e intocável. Por favor, obrigada. Cheia de cocô de cavalo pra tudo quanto é lado. Você acha que na época o pessoal... Com certeza. Você acha que existia gari na Terra-média? Deixa eu achar que é um lugar lindo. Né? Não, ele é bonito de longe. É que nem São Paulo. São Paulo é bonito de longe. Eu gostaria, como a feira, eu gostaria de conhecer as Minas Tirith, a base de Gondor lá, porque eu acho muito foda. Eu acho que foi o lugar mais bem representado nos filmes. Eu Sim. também gostaria de conhecer muito Valfenda, né? Porque eu também acho lugar bonito. Eu acho que... O problema de Valfenda é que eu fiquei com má impressão. Porque a merda sempre começa lá. Merda sempre começa lá, entendeu? Mas é aquilo que a gente já falou, né? O Elrond, tudo tá na mão dele, né? Sempre permeia a merda, ele não, avisou... Assim, a questão não é que o Elrond é uma pessoa... A culpa não é do Elrond, é que o Elrond é tipo ele para raio de merda, sabe? Ele atrai. Ele atrai merda pra ele. Ele atrai merda. É por isso que eu me identifico tanto com ele. Ele é um ventilador de merda. Não é um ventilador de merda. É ventilador. Não, os dois, porque ele atrai e ele espalha, entendeu? Deus. Mas sabe quem tudo que joga a merda na frente? É o Gandalf. Ele que pega com a mão e joga na frente, assim, pra voar. Mas uma coisa que eu gosto muito quando falam de Minas Tirith, não lembro nem se teve essa fala mesmo no livro, mas no filme, a hora que o Boromir tá morrendo, ele descreve a cidade, fala que ele tá vendo as torres brancas, tá vendo a árvore, falando que queria entrar na cidade de novo com o Aragorn, aquela cena mó bonitinha, mó cheia de sentimentos. Eu não sei, essa descrição me marcou um pouquinho mais até do que a representação da cidade mesmo no filme, que ficou muito boa. Isengard também é uma cidade que, assim, antes do Saruman fuder o rolê de todo mundo, a Isengard também era uma cidade muito bonita, com torres muito altas. Na verdade, às vezes ele só era um arquiteto visionário, assim. É, no futuro, eu tenho essa sabe, sensação, tá no inclusive. No futuro, quem sabe aquilo vai ser indo no futuro. Entendeu? Ele é um puta. Ele é um puta visionário. É, sabe, eu acho que ele é um visionário, na verdade, nesse ponto. Basicamente, vocês estão dizendo que ele é tipo Neymar da Terra-média, exatamente. Né? Exatamente. Todo mundo tá olhando e fala, cara, que porra só. Que você tá fazendo? Você tá maluco? Quando fica pronto, todo mundo fala, nossa, que foda, cara! É, exatamente. Todo mundo vai tirar selfie lá, entendeu? Em cima da torre. Tirar selfie. Vai querer tirar selfie na torre, essa parada. É, então, não é assim, não. O cara é foda. Agora, uma dúvida só que... Eu entendo que o nosso amigo Tolkien, ele era um cara que ele gostava dos detalhes. Mas, assim, sério, precisava criar 63 nomes pra cada lugar. Eu abri aqui, Valfenda. Aí tem esse Valfenda, também chamada de Rivendell. Ele criou 63 línguas. Caraca, então, pra que tudo isso? Sério? Rivendell é em inglês. Só um pouquinho, só um detalhe, vamos lá. Valfenda é o nome em português. Rivendell é o nome em inglês. Exatamente. Não, mas tem mais nomes do que isso. Aí tem aqui, por exemplo, Imlandriz. Karengu, Imlandriz, ou a última casa do lago do leste do mar. Cacete, Igor. A última casa